Antena Web, rádio à sua medida. Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero. Oh!

Você machuca demais esse meu coração. Depois vem chegando sorrindo, pedindo perdão. Eu não consigo entender essa louca paixão. Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos. Queria poder dizer não e não te procurar, cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar. Você sempre arranja um jeitinho e ganha me faz um carinho. Faz gostoso demais. Tira a roupa, fica louca. Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu. Você e eu. Tira a roupa, fica louca. Eu sempre perdoo você. Eu te amo demais. Eu não consigo entender essa louca paixão. Eu não sou dono de mim, nas suas mãos. Queria poder dizer não e não te procurar, cumprir toda vez que

Hey, hey,